Continente, grito. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Cada ritmo expulsar

chaque sogno se torne réel. Porque sonhar é saber que o que vivemos é verdade, é verdade, é o melhor que temos. Ao limite eu vou. Estava uma bela menina numa praia muito fina, paraíso tropical. Apanha sol, barriga para o ar, encantada de ali estar, bem longe de Portugal. A sua paz pensava ela, coitada, que seria encontrada na longínqua paragem. Mas afinal acabou por descobrir que o pior estava para vir às mãos da vida selvagem. A praia linda para mim é paraíso, perdas entre todo o senso, fica a curtir desencarnada. A água é boa, o sol esplendor, as areias do melhor, só é pena a bicharada. A água é boa, o sol esplendor, as areias do melhor, só é pena a bicharada. A certa altura pareceu-lhe curial fazer um no integral, já que a maré estava baixa.